Mano, faz muito tempo que eu não faço isso, mas sejam bem-vindos ao primeiro Escute Uma Música Nova. Aê! Uhul! Muito bom, muito bom. Ele adotou. Foi, né? Foi, conseguimos. Faz muito tempo que a gente não faz um programa e muita coisa mudou. Como vocês podem ver, tem duas vozes novas no programa. Uma que é da Isis Bueno. Oi, tudo bem? E o outro é o Jefferson Montenegro. E aí? Tudo certinho com você, Jefferson? Então, tranquilo, tô com fome. Tá com fome? Cara, a gente acabou de comer dois hambúrguer cada um aqui, muito foda. A gente mandou a foto, né? Mandou, mas eu comi o meu cachorro quente, era que horas? Sei lá, 6 horas, já são 9, então... Ah, entendi, você tem o mesmo problema preciso que eu. Preciso de mais cachorro quente. Entendi, pô. É foda. Então, a gente começa o novo programa aqui, vai ser uma coisa diferente dos outros três programas que a gente tem. E vai ser um programa mais pra indicar músicas novas, né? Vai ser um programa mais fácil, então vocês vão ver esse tipo de programa um pouco mais frequente aqui no podcast. Porque é um programa muito mais fácil de se fazer, né? Então vamos lá, vamos começar falando sobre umas musiquinhas legais aqui, cada um escolheu uma, né? Eu vou começar pela Isis. Qual música que você quer indicar, dona Isis? Eu quero indicar uma música de uma banda que eu assisti, assim, nesse Lollapalooza aí de 2018. Sim, foi muito bem foda. A banda é Metronomy e a Reservoir. Reservoir do álbum Love Letters. Então bora escutar aí, bota a música. Thank you. Esse carinha tem um desenho de um cara branco e tem um desenho de um cara negro. Esse cara negro parece Pelé. Ele parece um pouco. Pessoalmente também. Ele é o baixista da banda. Ele foi introduzido depois. Ah, né? então são desenhos do pessoal da banda? Do pessoal da banda, sim. Caralho, então o Pelé toca no metrônomo. Pera aí, deixa eu buscar uma foto. Pelé toca no metrônomo, é muito bom. Já viu, né? É, no comercial do Café Pelé, você já viu? Já viu, né? Já viu, né? É o Pelé, viada. Tô vendo foto deles agora. Ele é o quê? Ele é baixista? Ele é nigeriano. Ele é um Pelé novo, cara. Ele é um Pelé novo, só que tocando baixo, é exatamente isso. Só que, cara, eles são muito... Eles são ingleses, né? Ingleses, sim, sim. Eles são Reino Unido, né? Exatamente. Eles não têm como fingir que não são do Reino Unido. Exatamente. Eles não conseguem disfarçar. Porque, tipo assim, eu passo por um turco tranquilamente. Por um paquistanês. A Carol consegue passar por uma francesa com tranquilidade. Entendeu? Só que esses caras não, você olha pra eles, não. São ingleses, eles têm um sotaque escroto. Sotaque escroto. Nossa, cara, como assim? Como assim, cara? Não é escroto, é lindo. Não, tô zoando, pô, tô zoando. Só que, cara, tem uma hora que dá no saco, velho, escutar inglês falando. Vamos lá. A partir do momento que você escuta a música, você tem a sensação imediata, assim, você é transportado diretamente para um Starbucks. É exato. Eu tô na sala aqui em Campo de Goytacazes. Não tem uma franquia de Starbucks aqui. Você sentiu um cachecol caindo no seu pescoço, né? Isso, tocou o play, você já tá naquela poltrona fofinha com um copo de café na sua mão com o seu nome escrito errado. É, no caso tem que ser um chazinha. Não pode ser café. Café lá não é da hora. Da hora é chá. Se você pedir café lá, o cara vai estranhar, né? Ele vai falar: peraí, irmão, você tá no lugar errado. Exatamente isso. Não, mas assim, é maneiro. É uma música que você é bom pra tomar um drink num lugar, num bar, num restaurante. É bom pra você conversar com seus amigos. É bom pra você trabalhar escutando ela. É bom pra você comer escutando ela. Comer. Entendeu? Uhum. E exatamente esse negócio, sabe? Tipo, é aquele negócio meio praianozinho, saca? Só que inglês, cara. Não é aquele clichê americano de... Garotas de biquíni em como que é? Na Califórnia, tá ligado? Tipo, é um pouco diferente, cara. É um negócio mais inglês, mais tipo aquele bando de branquelo que não sabe ir pra praia, indo pra praia, tá ligado? É uma coisa meio... Eles vão de short pra praia, Eles vão, né? De short, exatamente. Exato, com aqueles maiozão, saca? É, que ia até a canela. E aí ele senta na areia e a areia é dura, né? Exato. Eu gosto da ideia de que cada membro da banda, ele é, tipo assim, ele remete a alguma coisa. Se você tem uma foto aqui deles, que não tem eles lado a lado, tem eles em perspectiva, vai um na frente do outro. Aí tem o baterista, se eu não me engano, que ele é um irmão Gallagher fake. É tipo isso. Ai, caralho. Aí tem a mulher da banda, que ela tem muita cara de moro em Londres e estou preocupada com o clima do planeta. Greenpeace, total. Tem o Pelé. E tem o cara que fica trancado dentro de casa com uma Fender velha testando sonoridades diferentes, tá ligado? É, tipo, tem que ser a Fender Stratocaster, né? Tipo... Isso, surrada, entendeu? Surrada, aquele negócio já... Ele comprou nova, mas ele ficou esfregando ela na parede pra arranhar ela, pra dizer que a guitarra é velha, entendeu? Ele já tacou fogo na porra da guitarra pra ficar um pouco mais envelhecido, né? É, mano, puta, essa eu dei a descrição da banda, cara. Alguém tem que traduzir isso em inglês, mandar pra eles e eu vou ganhar alguma coisa. Ai, caralho, muito foda. Bom, hoje eu quero trazer um negócio um pouco mais... Se isso já não foi, né, hipster o suficiente, então vamos com Vaporwave, né? É. Vamos colocar um pouquinho de Vaporwave aqui com Trevor Something, Summer Love. Vamos botar aí, bota aí pra vocês. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there. Mas vem cá, Trevor Something, Summer Love. Isso. E aí o nome da banda, o nome do CD é Trevor Something Does Not Exist. Não existe? É. Na verdade, esse álbum deles é tipo mais um monte de diversão que eles fizeram, né? Tanto que tem a que é pra mim a melhor versão, né, dessa música, que eles têm Enjoy the Silence no final desse CD. Muito foda. E aí eles fizeram a própria versão deles. Mas versão do quê? Essas músicas são covers, é isso? De alguém? Então, a Summer Love é original, mas é tipo 90% do álbum é feito de cover, entendeu? Mas eles fazem cover de quem? Qual é a praia deles? Qual é o lance deles? Eles são tipo Vaporwave, cara. É um estilo Vaporwave de música muito específico. É tipo um estilo que tipo mistura um pouco de nostalgia dos anos 80. 80 e 90, né? 80 e 90 com videogames, etc. É, e tal, e usa elementos do synthwave, saca? Tanto que é muito coisa de internet, saca? Então eu vou começar a julgar. Primeiro, Trevor Something é uma pessoa? Não é uma banda. É que é uma banda bem autoral, assim, é um maluco só que ele se denomina Trevor Something, né? Mas tem outros membros. É uma parada mais nostálgica, saca? Tanto que eles colocam muito esse negócio tipo do iMac, do Apple II, tá ligado? Então, Summer Love, pra mim, ele me lembra carnaval. É, meio carnaval, né? E quando me lembra carnaval, eu lembro de uma música chamada Amor de Carnaval, do maior mestre de carnaval que o Brasil já teve. Sim. Jorge Benjor. Então tem uma música do Jorge Benjor, que é Amor de Carnaval, que quando a gente tocou essa música, a música do Jorge Benjor veio na minha cabeça, que ele fala que ele chorou quando acabou o carnaval, ele fala que ele é sentimental, é o Jorge Benjor mostrando o lado dele sentimental. Tirando a parte do Jorge Benjor, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tá querendo falar, eu tô viajando completamente. O Trevor Something, ele pra mim, ele é a música de quando você tá chegando na praia empolgadão. Você chegou na praia, você tá empolgado, e aí você não sabe se você vai entrar no mar, se você vai abrir uma cerveja, se você vai jogar bola, se você vai comprar um picolé. Eu já tentei me organizar quando eu chego na praia, eu tento fazer uma coisa de cada vez, faço uma lista. Não funcionou. Aí teve uma vez que eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tentei entrar no mar com um picolé na mão jogando bola. Nossa. Também não funcionou. Nossa, mas isso tinha tudo pra dar errado, cara. Exatamente. E aí, o Trevor Something toca nesse momento. Na hora que você tá indo embora, só tem uma música que pode tocar quando você tá indo embora da praia. É. Raça Negra. Sim, cara. Universal. É a única que tem que ser. É uma lei, não importa onde você esteja. Você pode estar na praia que os ingleses do metrônomo vão. Que quando você for embora, vai tocar Raça Negra. Mas quando você chega, toca Summer Love. Mas, falando tecnicamente, né, é maneiro. Só que fica nisso, é maneirinho. Morre aí. É, então, eles têm mais músicas interessantes, assim. Mas eles têm muito mais esse lance de anos 80, misturando com um glitch de computador dos anos 90, saca? Tem uma música que eu ia colocar, que é a Your Sex is a Dream, que ele usa diversas vezes, tipo, loops de glitch. Você já teve, tipo, quando você escutava música no computador velho, que aí ele dava uns glitch e dava umas travadas na música, saca? Sim, com certeza. Ele reproduz esse tipo de erro e coloca como se fazendo parte da música, cara. É bem interessante, entendeu? O cara tá preso nos anos 80 até agora, né? Ele não saiu de lá, não, né? Quando dá 89, ele volta pra 80, né? Ele tá até botando os bugs, né? Tipo, bugs que tinha na época, que não era pra acontecer aquilo, ele tá colocando. Exato. Eu sei quem faz parte do Trevor Something. Quem? Eu sei quem, uma pessoa que faz parte do Trevor Something. O vilão do meu Mavado Favorito 3. Eu não assisti, cara. Ah, cara, vocês estão brincando comigo? Bota no YouTube agora. Não precisa ver o filme, obviamente. Bota no YouTube agora o trailer. Alguma coisa do meu Mavado Favorito 3. Vocês vão ver o vilão. E vocês vão ver que ele participa do Trevor Something. Ai, cara. Então, Então, Jefferson, e qual música você trouxe pra gente dar uma bisoiada hoje? Olha, a gente pensou bastante, fez pesquisas enormes. Eu utilizei o Google de maneira nunca mais, nunca vista no histórico da Terra. É. E aí o Google não me disse nada, o Google não me falou nada, o Google travou. E aí eu consultei a melhor fonte de informação que tem para um homem moderno. É. A sua esposa. E aí a minha esposa, obviamente, de maneira assim, sábia, mandou na hora o quadrado, Terra Celta. Era fácil de rolar, só que quando fez o teste o motor não aguentou. E a ideia do alemão, pelo jeito, não rolou. O americano logo veio, todo dono da razão, afirmando que o quadrado era sua invenção. Mandou caça, tanque, tropa só pra cercar o lugar. O quadrado agora é nosso, se quiser tem que pagar. O quadrado não quer rolar. O quadrado não quer. Melhor que o português, que brilhante solução ele trouxe pra vocês. Usou azeite de oliva que era pra lubrificar. O quadrado não rolou e eu não vou nem colocar. O quadrado não rolava e o mundo inteiro indignado. Israel e Palestina meteram a bomba no quadrado. A China se envolveu e até a Rússia quis tentar. Resultado, como sempre, era o quadrado no lugar. O quadrado não quer rolar. O quadrado não quer. Pode vir, pode chegar. Olha lá o brasileiro, acho que ele vai falar. Muda um velho sem porteira, para um pouco pra pensar. É o jeito do quadrado, fica quieto no lugar. Ao invés de tanto empenho pra forçar ele a mudar. Pega a bola, vem pra praia e vê se para de estressar. Do caminho que eu quero passar, quero passar. Ele não rolou. Tira o seu quadrado do caminho que eu quero passar, quero passar. Eu tinha escutado essa música antes. Sabe o que, que essa introdução me lembra? Até mesmo porque, né, é da mesma cultura que eles estão fazendo. Não sei nem se eles se basearam nisso. Já escutou uma banda chamada LVT? É verdade, eu tava lembrando dessa música aí, tio. Não escutei. Pra você entender, LVT é uma banda tipo de... É, eles são metal folclórico, saca? Folk metal. E eles fazem com a cultura celta mesmo. E aí, tipo, terra celta, né? Eu imagino que deve ter muita ligação. Eles procuraram as mesmas fontes, possivelmente. Ah, rapaz! Eu acho que eu já ouvi essa banda já. Deixa eu ver se foi essa música que eu escutei. É, realmente a introdução... É igualzinha? Total, né? É igualzinho, cara. O refrão também eles usam essa mesma base. Não, realmente a introdução ela é parecida. Só que parecida. Aí acontece, tem que ver quem fez a música primeiro, né? Ah, sim. Então, e aí é nessa questão que eu caio. Tipo, eu não sou um profundo conhecedor de música celta. Pode ser que isso seja um estilo de riff muito comum na música celta, entendeu? Por isso também dessa semelhança. Pode ser também. Porque tem um lance da flauta, né? Acho que ambas as bandas utilizam essa flauta celta, irlandesa, como queira chamar. Exatamente. E eu não sei se ela foge muito desse padrão, assim, né? Por mais que as notas sejam diferentes, essa melodia, essa afinação, esse som, ele é parecido. Sim, sim. Mas fala aí, o que, é que vocês acharam da música, né? Não, gostei pra caralho. A letra, então, é maravilhosa, né? É tipo, se eu entendi bem, se eu não tô meio maluco, é tipo o pessoal tentando fazer o quadrado rolar a ladeira abaixo, não é? Sim. Meio que fazendo uma alegoria, tipo, a pessoas burras tentando fazer o de sempre, não é? Exatamente. É uma crítica social essa música. Exato, ela é achei muito foda. Ela é uma crítica, o quadrado tá lá paradinho na dele, e aí vem o americano e ele fala, olha, o quadrado é meu. Tipicamente o americano, ele quer tomar posse do quadrado. O quadrado oferece alguma coisa e ele quer o quadrado pra ele. Ele cerca o quadrado, bota o exército em volta, ninguém pode chegar perto do quadrado. Uhum. O francês, ele quer gourmetizar o quadrado. Uhum. Ele quer cobrar, ele quer passar uma pasta de amendoim no quadrado e cobrar mais caro por ele. O português, ele quer passar um azeite de oliva e fazer o quadrado ir embora. O israelense e o rival do israelense, que eu esqueci agora quem é, eles querem bombardear, eles querem explodir o quadrado. Sim, pois é. Eu não sei se tem mais alguém, mais alguma nacionalidade. Ah, o alemão, ele quer estudar o quadrado e transformar o quadrado numa máquina. Ele quer deixar o quadrado uma coisa precisa, né? Então, cada nacionalidade vai lá tentar fazer o quadrado rolar à sua maneira. Uhum. Só que ninguém consegue. E aí o brasileiro, provavelmente sentado no meio fio, com a camisa da seleção brasileira, tomando uma cerveja, rindo da cara de todo mundo. Quando todo mundo desistiu, ele levanta, vira pra todos eles e fala, cara, o quadrado não vai rolar, deixa ele quieto aí, pega uma bola e vamos pra praia. Entendeu? Uhum. E aí termina a música, todo mundo na praia tomando caipirinha lá no Rio de Janeiro, sendo assaltado no arrastão. É, pois é. E o quadrado lá quieto, parado. Muito foda, mano. Eu acho que eu dei uma explicação bem plausível de como funciona a música, né? Aham, uhum, sim. É isso. Pois é, cara. Mas é isso aí, cara. Esse é o nosso novo formato aqui que a gente vai fazer mais frequente. E pra vocês encontrar a gente, não é muito difícil, não. Quem tiver Facebook e gostar de usar essa rede criada pelo Capiroto, você acessa facebook.com/esustenido, de Mi Sustenido, né? Vocês acham a gente também no Twitter como esustenido, @esustenido. Instagram, a gente teve um probleminha meio sério aí que eu não consegui recuperar essa porcaria, mas logo logo eu vou voltar com o Instagram aí, vocês podem seguir a gente lá também. E pra quem quiser me procurar no Twitter, é muito fácil, é @michelvitorino1. E se vocês quiserem me achar no Instagram também, pode ser através do arroba michel.vitorino.1. E quem quiser te achar no Twitter, Isis, como é que faz? É arroba IsisB_C, tanto pro Instagram quanto pra Twitter, então fica fácil pra todo mundo, né? É isso aí. E você, Jefferson, o que você tem aí de rede social legal que a gente pode seguir e te stalkear pelas redes ali? Olha, no Twitter, eu tô sempre falando umas groselhas lá, e o Twitter, ele é arroba Jeff, o início do meu nome, TheBronx. TheBronx, muito bom. Isso aí é uma piada antiga, e ficou aí até hoje, eu nunca mudei dessa porra aí. O Facebook é o meu nome, Jefferson Montenegro. Se alguém quiser procurar lá, tal, a gente tá sempre botando umas músicas lá, falando umas besteiras. E sempre vai ter foto das crianças lá, entendeu? Então, quem quiser ver vídeo de bebê fofinho, com certeza vai encontrar lá. Cara, aí agora a gente conseguiu bastante ouvinte, agora só pra... Só pra ver bebês. Cara, exatamente. Bebês andando pela primeira vez, bebês comendo pela primeira vez, né? Exatamente. E quem for um pouco meio old school, quiser mandar um e-mail pra gente também, a gente tem também com o esustenido@gmail.com. E é isso aí, galera. Até semana que vem. Cara, eu acho que eu vou... Nossa, a única foda é que faz muito tempo que eu não faço isso, eu tô até sem jeito. A única foda. É, a única coisa foda. A única foda não. A única foda. É que... Não vem isso. Vamos lá. A única coisa foda é que faz muito tempo que eu não faço isso, vai ficar meio vergonha, mas bora lá. Né? Vem cá, tu fala alguma coisa? Tu diz alguma coisa na tua cabeça, tipo, beleza, eu estou começando. Porque pra mim, eu não sei atuar, eu não sou um ator. Então pra mim, se eu vou gravar um áudio, alguma coisa, isso pra mim valia até em banda, tá? Em música. Sabe, eu tô no estúdio, sentado na bateria, aí o cara da mesa de som fala assim: Jefferson, a gente vai começar a gravação, você vai tocar a música X em 3, 2, 1. Aí ele ficava olhando pra mim. Eu começava a tocar e ele olhando pra minha cara. Eu falava: cara, não é um show, eu tô gravando uma música num estúdio fechado e você tá gravando, então me deixa em paz, vai ver um filme, porra, vai olhar alguma coisa, vai abrir uma Playboy, abrir um Xvideos. Eu não sei, não fica olhando pra minha cara não, porra. E o cara queria que eu ficasse lá olhando pra ele, ele olhando pra mim, e ele queria que eu ficasse atuando. O que que ele tá esperando? Ele queria que, tipo, você... Tá bom assim, caralho? Aí, tipo, tocava a música inteira, gravava. Aí ele: beleza, Jefferson, acabou, vamos gravar de novo pra ver se fica melhor. Aí, nossa. 3, 2, 1 e... Aí eu começava a tocar e ele parado lá olhando pra minha cara. Ai, caralho. Porra, meu irmão, para com essa merda, cara. Ai, foda. Eu gravei poucas vezes na vida, mas foi engraçado. Pra mim é uma coisa, tipo assim, tanto eu imaginei, tá? Tanto aqui agora, quanto em estúdio, pra mim é uma coisa natural. E aí, gente, vamos gravar tal. Porra, baterista. 3, 2, 1, pam. Aí o cara começa a tocar, o áudio tá lá comendo, e o cara tá, sei lá, olhando o WhatsApp dele, o outro tá lendo a partitura da música, tem alguém que tá no banheiro. Ah, terminou de tocar? Beleza, vai gravar de novo? Grava de novo. Ah, terminou de gravar? Próxima música. A gente aqui, ó, vamos gravar a conversa e eu vou editar depois. Grava a conversa e edita depois. O lance do... Vamos começar agora. Aí você fica assim... E agora? E agora? E agora? É foda.